Cheguei em tos. Maus tempos vêm, bons ventos levam pra esquecer, ou pelo menos confortar o que nos faz sofrer. O mundo é bola, gira, roda, e muda as estações. E o que ficou, não, não, não foi em vão. Espero ver muitos vencer, mas não da forma que falam. Uma casa com piscina, vários carros, má. Tua vontade de ser como os que nos pisa e destrói as esperanças de um mundo de igualdade. E zói, dos poucos que tentar viver de forma menos atraente. Mesmo assim, deixe disso tudo extremamente calculado, manipulado pelo diabo. Bush, Monet, Onei, me mostra a saída que não se insira. Porra da grana, eu falei. Quantos guerreiros que era foda de crer, tão envolvidos pelo Nike Pop com as minas pati de rolê. Quem dera a crise fosse só crise, o fim não fosse deprê. Sem dinheiro, muitos mofando na cadeia. Porque a cena é essa, não interessa se ajudou sua mãe. Comprou seu fogão, fez compra do mês, mas abriu a champanhe. No motel tirou onda, ia pra zona, agora nem vê o cheiro. Pois a de fé foi traída e não quer mais vê-lo. Eu relembro suas ideias ainda sem barba, apetitoso pra vencer seu crime. Suas batalhas, só que a vida te testou realmente. Pegou pesado e cê tá nessa, por enquanto se lembra a chegada. Naquele tempo, curtindo o som, tudo que vinha tava bom. A fé, irmão. Será que estava escrito? Não é isso. Não nos deixe cair em tentação. Naquele tempo, curtindo o som, tudo que vinha tava bom. Será que estava escrito? Não é isso. Não nos deixe cair em tentação. Quantos rolês já foi de rei ao pombo, não era ilusão. Falo isso só pra entender que o lugar é aqui. Aqui que a carência nos chama pra revolução. Porque não digo não, tem futuro, dinheiro que é lucro de má intenção e no crime. Tá cheio disso aí, né não? Os cordão vai e vem, como na noite aquela que seduz. Passar por ti te encarando, te encarando com aquele mundão que anula o caráter dos fracos e assim destrói casais. Aí cada um pra mim traição, distância e a paz. Mas tudo é fácil, logo já tive as minhas. Segunda na beira, noitadas, acorda é meio dia. Zicadaço porque hoje até sei, aquilo não trazia boas energias, a autoestima pouco existia. Mas pera lá, não vou negar, bons momentos eu tive. Mas lembro em quantos momentos, por Deus, que eu me mantive intacto. Não por mim, mas pelos meus anjos tiveram trabalho. Sozinho ninguém chega, né louco, cê tá ligado. E assim nós vamos contra o vento, porque a favor é suspeito. Debaixo dos pés de quem a gente acha que é menos, pois creio que essa justiça humana é falha. Passa o pano pros mais canalha, afeta, mas não pode direcionar nossa vida pro nada. Arquibancada é da torcida contra o Zé, povo me afronta, mas não posso. Tenho que tirar de onda, pois sei que o fim vai depender de mim. Assim é o fado, olho pra frente, não esqueço meu passado e o teu. Se lembra chegar naquele tempo, curtindo o som. Tudo que vinha tava bom. Tava bom, tava bom. Será que estava escrito? O mundão é isso. Não nos deixe cair em tentação. Naquele tempo, curtindo o som. Tudo que vinha tava bom. Tava bom, tava bom. Será que estava escrito? O mundão é isso. Não nos deixe cair em tentação. Ah, bom demais era aquela época. Pouca responsabilidade. Amigos reais, muitos sonhos ainda, muitos sonhos que foram quebrados. Porque o cara, quando o cara vira homem, ela leva muito tapa na cara da vida. Por ser humano, ser fraco, não se levanta. Mas, irmão, no fim, se estamos respirando, é porque Deus permitiu. Aquele abraço, Isaías. Irmão, não é isso. Cair em tentação. Naquele tempo, curtindo o som, tudo que vinha tava bom. A fé, será que estava escrito? Não é isso. Não sei. Não nos deixe cair em tentação. Naquele tempo, curtindo o som, é o som, tudo que vinha som. Tava bom. Tava bom. Será que estava escrito? Não é isso. nos deixe cair em tentação. Tamo aí pra aprender. Nós não viemos pra passeio não no mundo. Nós estamos aqui, nós temos um propósito, sendo de igreja ou não. Tocha, obrigadão.